falando onde já, Juliette, Juliette. Whisky Juliette, Juliette, prossiga. Bom dia, solicitação de reboque pushback da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Juliette, Juliette, tem autorizado o reboque do pátio 3 até o portão 5, mas eu escuto bastante, eu pode voltar. Afirmativo, reportarei. Oi, Salvador, esse é Juliette Romeu, transportando a intercessão de saída do pátio 3, ingressando no pátio principal, ponte 2. Chame o término, Romeu. Juliette Romeu. Salvador, boa noite, bom 271, tem a informação, a cooperização, Recife. Bom 271, a informação em curso é a Foxtrot, Recife, eu tenho 390 aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia. Bono 271 autorizado para Sierra Brava Romeo Foxtrot, nível de voo 390 para Whisky 58. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5121 no Bono 271. Autorizado Recife, Sierra Brava Romeo Fox, nível 390 via para Whisky 58. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle opera em 11935 e o transponder 5131. Gol 271. Transponder 5121, senhor. 5121 no transponder, gol 1271. Correto, no portão 612, deixa eu me posicionamento no 271. Vai estar lá quando pronto, gol 271. Salvador, o Whisky Juliette Romeu, livrando frequência no pátio principal, ponte 2, perto do ponte 5. Obrigado, Romeu, obrigado, bom dia. Juliette, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Obrigado, Juliette, obrigado, bom dia. Salvador, gol 271, pushback acionamento, tá no 612. 612 aprovado, é no 271, no time táxi. Tomara táxi, gol 271. 271, está com 82 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 alterna, Salvador. Piado, gol 1271. Táxi aprovado via pátio, Índia e Alfa. Até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, 12. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no 0, gol 1271. Pátio, Índia, Alfa, chamará pronto, ponto de espera, pista no 0, gol 1271. Torre Salvador, boa noite, bom dia, bom 271, está aproximando, pode esperar da 10, está pronto. Bono 271, a linha decola, pistão 0, vento de 1, 0, 0 grau, 05 nasce. Oceantano 05, a linha decola, bom 271. Salvador, muito bom dia, está 3601, São Paulo 380, por gentileza. 3601, sim, aguarde um minuto, cópia. Aguardo. Roma 271, decola os 49, chame agora o controle em 1935, Bovo. 1935, obrigado, bom trabalho. Alô, bom dia, Gol 271, decolando a 650. Gol no 271, bom dia, contato radar na decolagem. Subo nível 390 na saída, Pucca, transição Caju. 390, Pucca, Caju, Gol 271. Salvador, tá 3601. Pronto, cópia. Pronto. Autoridade de São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via peso 16 BHZ, após conforme a rota do plano de voo. A subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceiro no zero, 5134 é o código, 1935 é o controle. Pronto, autorizado São Paulo Congonhas no 360, peso Luno 6, após BHZ, Bravo até o Zulu. E após, conforme o plano, a saída é a da Euleza Bridge, com curva direita. 5134 no transponder, 1935 ao controle, está 3601. 3601, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Está pronto, 3601. Autoridade, chama para início de táxi. Chamará. 271 é Gol, passa nível 130, chama Recife em 126-85. Bom dia. 285, bom dia.